carnaval está chegando e é hora de ouvir muito de um dos estilos mais populares da música brasileira. O rock and roll. Grito Rock São Carlos. Dias 15 e 16 de fevereiro, você acompanha a edição São Carlense do maior festival integrado da América Latina. 10 bandas de todo o Brasil presentes na Estação Cultura a partir das 4 horas da tarde, com entrada franca. E mais, segunda-feira de Cultura e Economia Solidária e a primeira mostra de vídeos Clarão, com curtas-metragens e videoclipes independentes. E nos dois dias, a festa segue noite adentro no Armazém Bar, a partir das 23 horas. Grito Rock São Carlos 2010, na segunda e terça-feira de carnaval. Caia nessa folia rock!